gravar aqui, galera. Licença. Já foi. Tem outro, a culpa é de quem? Porque ele dá uma ênfase. Era o Ita.